gritos na multidão. Mesmo assim, ninguém deixa o local. Que cadáver! Pelas condições em que estão os corpos, devem ter passado 5 dias após a morte. Significa que eles foram deixados aqui, no meio da cidade, até então. Psicopatas com instinto assassino estão nascendo, estão dando continuidade ao trabalho macabro. Não matam por matar, seguem o rito planejado. Prazer misturado, terminado com assassinato. Quem ainda descobriu o que motiva essas ações? Estupros, homicídios, só com as várias multidões. E assistem atenta a retirada daqueles corpos expostos no meio da rua pra mostrar mais um crime notório. Aquela casa que nunca foi aberta por ninguém, apenas mais um solitário aparentando ser um homem de bem. Mas só fachada e se esconde o maníaco que mata pra ouvir o grito da morte em seus ouvidos. São diferenciados, pois não vão se arrepender. Fique longe se não quiser ser a próxima a morrer. E ser achada várias partes do teu corpo pela casa, apenas sendo reconhecida pela arcada dentária. Torturada e depois morta, estrangulada, eu vejo as marcas. Deve ter gritado pedindo pra não ser mutilada. Jogado no meio do mato, ninguém sabe o motivo. Ninguém vai querer saber onde está o seu assassino. No máximo uma semana pro fato ser esquecido, até aparecer mais um chamativo homicídio. Relatado, camuflado pelas linhas da censura, que não mostra a realidade, que é nua e crua. Outro assassinato. Assim, com tantos assassinatos, a equipe segue ao local do crime como se estivesse num passeio turístico. Um cadáver amarrado. Provavelmente o crime também foi na noite anterior. Mais um corpo jogado de qualquer jeito no caixão. No velório não tem ninguém, muito comum nessa situação. Eu não posso ver o rosto, pois já está desfigurado. Estava morto há muito tempo, mas só agora ele foi encontrado. Enquanto um é enterrado, vários outros estão morrendo. Pela mão dessa pessoa, eles estão se perdendo. Muitas vezes a aparência bela engana sua vítima. A precedência falsa acaba na carnificina. Mutilada viva, o sofrimento não tem final. Está perdendo os sentidos pouco a pouco para o mal. Ninguém escuta os gritos, pois até nisso foi pensado. Assassinatos no porão da casa antiga, esse é o fato. Objetos de tortura estão prontos pra serem usados, pendurados, afiados, imundos, enferrujados. Talvez isso cause mais dor a quem é torturada. A agonia é maior, o assassino está realizado. Mas um corpo enterrado no fundo desse quintal, ele sai tranquilamente pro seu dia normal. Não se sabe quem o matou. O assassino pode estar no meio destes moradores. Não há o que fazer.